Solo, boa noite, gol 1705, Livrão. Zona 705, Alfa é abortante da Juliette. Alfa da Juliette, 705. Sete zero cinco, Juliette, portão 2. Portão 2 para o 705. noite, Romeu Romeu Golf, prossiga. Cinco barra autorizado, chama táxi, eu chamo 6259. Puxa, então eu chamo táxi 6259. This is Azul 2781, apron 3, formation Sierra. Request flight level 1602, Conquista. Sierra Conquista, flight level 160. Departure runway 10, after departure, turn right, arbor departure, LF transition after according our flight plan. Squawk 5024, departure Sabado Control 120.H, Azul 2781. This is everyone, Roger, cleared flight level 160 to Conquista, runway 10, turn right after takeoff, abort left, then according flight plan, 502 Fox, code 120, this departure point 2781. Press back, correct, call me right for push and start, Azul 2781. Okay, 2781. Alfa 09, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado. Nossa 09 tem contato visual, tem livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, meia dúzia nove. Para o táxi 6259 da Oceaner, alternando o Galeão. 5 horas, 20, 163 agora. Exit ao ponto de espera da 10, Patinho Ninja, no ponto de espera Torre 18.95, ajuste no 012, 629 com voo. 20, com 12, Patinho Ninja, no ponto de espera 2954, 6259. Obrigado, boa noite. Agora aos 49, está autorizado o backtrack via pista até o pátio militar. Salvador, muito boa noite, 6259 da Oxanã, ponto espera pronto. 6259 a linha e mantém pista 10. A linha mantém 10, 6259. Alfa 09, reporte livrando a 10. start up pushback. Clear to push and start coming right for taxi at 2781. Clear, then the call for taxi 2781. Alinhado na 10-6259. Livre decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 6129. Ciência, livre decolagem, 6259. Tráfego Salvador é o 13197, autorização para o Galeão, sentido ativo. TAM 3197, formação Sierra, pronto, copy. Tá pronto, copy. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Irumi. OP 9857 até Mouso. Aciona 5032, controle 120.8. 60, Salvador Galeão, conforme pelo novembro 857, decola com sua direita da El Leda Irumi, 5032 em transponder, controle após 208. Correto, 3197, chama pronto, portão norte. Chama. Salvador Gol 1099. Prossiga. Cliente da Sierra, autorização Bonfim, 380. Aguarda, cobre 1099. Auto Ground 2781. 67 souls on board, 3 hours 30 minutes. Alternate Salvador request tax. Confirm POB. 67. George, approve a taxi to holding point runway 10 via Heathrow 1, then taxiway India. At holding point, call tower 118.95, Kilometer 1013. Kilometer 1013, clear taxiway Heathrow 1, India, holding point 10, call tower 118.95, Azul 2781. Zero, nove, nove, copia. Pra chegar. Autorizado com fins 360. Decola da Una 0, curva à direita, Arbor, após Elefa, via Pesilu 21, conforme rota. Transponder 5041, controle 120.8. Autorizado com fins 360, decola da Una 0, Arbor, Elefa, Pesilu 21, transponder 5041, controle 208. Curva à direita após decolagem. Curva à direita, sim. Correto, chama pronto, portão 3. Tá lá. Prossiga. O plano que consta aqui pra gente, ele já venceu. Foi um plano apresentado para as 21.00 e agora já são 21.58. Só teria que apresentar novamente junto à sala IS. Vou manter os dados aqui, o plano aqui no sistema. Aí pede para a sala IS entrar em contato com a gente, a sala IS militar, e a gente atualiza os dados e coordena com o Recife. Você está em que nível? Cliente, no passo a passo a coordenação é melhor. É, me chama quando já coordenado com a sala IS, que a gente coordena aqui com eles também. Cliente, para qual plano 211? Good evening, Azul 2781. 2781, good evening, line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 06 knots. Here to line up and take off Azul 2781. Sierra, confere, autorizado Galeão, nível 360, decolagem da Una 0, curva à direita. Perfil da El, Leda, Irumi, Upper 9857 até Moto. Aciona 5042, controle opera 120, decimal 8. Confirma o transponder junto, por favor. 5042. Gente, o 360 para o Galeão, de volta 10, curva à direita, da El, Leda, Irumi. Super novembro 857, Mons 5042, transponde 1208, controle gol 905. Correto, chama pronto, portão 2. Chamará gol. 781 airborne at 02, contact approach 120.8. 120.889. Salvador, boa noite, está batendo, encerra tanto. Boa noite, Luiz Sierra Tango, informação Sierra, pronto, cópia. Pronto, cópia, Luiz Sierra Tango. Puxa, que estouramento, gol 1099. Autorizado, chama táxi 1099. Autorizado, portará. Luiz Sierra Tango, autorizado, ele é os nível 100. Decolagem da 17, curva à direita após, perfil de saída coral, segue conforme rota do plano. Aciona 5002, controle 1, 20.8. Autorizado 1100 para Ilhéu. Decolagem 17, vira direita, seja coral. Recolha 1002, 1208, profundo, rota conforme o plano de expansão. Se a Tango modifica o transponder para 0264. Correto, cotejamento, risco Serra Tango, confirmo o PAT PLB. PAT 04. 04 a bordo no PAT 5, chama a torre 1895 para acionamento, decolagem, ajuste padrão, bom voo, risco Serra Tango. 1295 para acionar o CAT, graças ao nome. Boa noite, Esquia Tango, tem livre acionamento, chame táxi. Livre 0099, 176 a bordo, 1333 Brasília. Sobre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre, 118 decimal 95, ajuste padrão, bom voo. Índia 295, boa noite. Turn ground at 08, turn right 121.1. Marcelinho, mantém pista 0. Marcelinho, 0, gol 0099. Tem livre decolagem, venta de 130 graus com 7 nós, altímetro 1013. Livre decolagem, 10, gol 1099. Oi, Salvador, Papatango, Esquipia, Tango 04 a bordo, solicite instruções para o táxi. Autorizado até a Papá, reporte para ingresso na 17, isso que certa. Autorizado ingresso até a Papá, vai. Autorizado até a portaria da Papá, vai reportar para ingresso certa. Ali mantém o 17, o Esquiatango. Ali mantém o 17, 168, Juliette, portão 7. Autorizado, chama táxi, portão 2, 1705. Autorizado, chama na táxi, 705. 8. 128, boa noite, Andrade. Salvador. Boa noite, eu sou o Pedro 97. Autorizado, está 3197, portão 9, chama a taxa. Vai cruzar o eixo da 17, ok? Só aguardando a liberação do controle. Certo. Tango, tem livre decolagem, pista no 7, vento 120 graus com 8 nós. Autorizado no 7, Tango. Marotaque chegou no 705, voo 149 a bordo 0410 autonomia, Oceania, Florianópolis. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 15, ajuste padrão. CR, direita Índia, 11895, ajuste padrão, reportará 11895, 1705. 608, grato. Boa noite, voo no 705, próximo ponto de espera, pronto. Voo no 705, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 130 graus com 8 nós. Alinhar e decolar no 0, voo 705. Salvador, 3197, estamos com 163 a bordo, autonomia 3 horas e 36, na alterna Campina, solicita táxi. Confirmando, 167 a bordo? 163. 163, copiado, livre táxi até o ponto de espera da 10, pátio na Índia, no ponto de espera Torre, 118.95, ajuste padrão, bom voo, 3197. Ok, parte, interceptor de patrulha. 705 decolou o Zumo 9, controle 120, decimal 8. 308. Tan 3197 a linha e decola, pista no zero, vento 120 graus com meia dúzia nas. Autorizada a linha e decolada, pista no zero, Tan 3197. Zoom 97 decolou aos 22, controle 120, decimal 8. 308, uma boa noite. para autorização da Sierra. Sierra confere, autorizado Recife, nível 150. Decola da 10, curva à esquerda, perfil Conde, via Golf 677. Transponder 5... Corrijo, transponder 0277, controle 120, decimal 8. Autorizado, número 150, decola da 120, via Conde, Golf 677, a rota, transponder 0277, chamando controle 208. Correto, 1109, confirma o POB. 05 POB. Chamador, reparacionamento, táxi, decolagem e ajuste padrão. Estou em Salvador, muito boa noite. 1109, para acionamento do Pátio. O acionamento é a critério, me chame para o táxi 1109. É, sim, o táxi 1109, pode uma conta para o táxi. Boa noite, vou 1866. Prossiga. Autorizado o final da 10 na sua escuta. Boa noite, 66, continue a aproximação, reporte baixado e travado. Ótimo, que marca 3, vento no 30 graus com 5 nós. 66. Poderia diminuir o papel para 1866? Agora? Se puder diminuir um pouquinho mais, agradeço. No nosso mínimo, eu vou entrar em contato com a Infraero para ver se consegue diminuir mais, ok? Não, já melhorou bastante, obrigado. Nada. fechou e travou, 1866. Livre pouso, pista 10, o vento é de 130 graus com 5 nós. É mesmo. Oito meia meia, no solo 32, livre à direita, 1-2-1-1. Livre à direita, 1-2-1-1, no gol, 1-8-6-6. Salvador, muito boa noite, gol no 866, entrou? Noite, 66, boa noite, taxi Alfa Juliette para o portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, gol no 866.